on the brakes. Everybody stacks up. Now they're side by side, and it's on. Jimmy Johnson. Bom, pessoal, voltamos então agora para falar do All-Star Race, né, que aconteceu no sábado à noite, um grande evento, foi maravilhoso o evento, a chuva não atrapalhou, talvez até atrapalhou um pouquinho nisso ali, mas não atrapalhou a chuva em momento algum, o evento como um todo, né, valeu a pena acompanhar esse evento aí, quem perdeu o evento, por favor, procure esse evento para assistir, que foi muito interessante, o show antes do All-Star, antes do evento, foi ótimo. A apresentação de cada piloto com seus mecânicos e seu crew chief foi excelente mesmo. A NASCAR, como todo ano, né, se superando cada vez mais. Um evento muito, muito, muito, muito bem montado mesmo, preparado para os fãs que estiveram lá na pista e para quem esteve em casa, como nós aí, né, ainda mais nós de longe aqui do Brasil. Para falar do All-Star, precisamos começar lá no comecinho, voltar um pouquinho para trás e voltar, né, algumas horas antes do All-Star Race, que foi onde aconteceu o Sprint Shootout. O Sprint Shootout foi onde classificou 5 pilotos, né, para o All-Star Race, completando o grid do All-Star Race. Só relembrando, pessoal, que o Sprint Shootout iria acontecer na sexta-feira, mas choveu, né, seria ali antes da corrida Truck Series, mas choveu, foi cancelado e aconteceu no sábado por volta de meio-dia o Sprint Shootout. Excelente corrida, foram 3 excelentes segmentos. O último segmento não pegou fogo, né? O primeiro segmento, quem venceu foi o Trevor Bayne, venceu também por uma diferença mínima em cima do Chase Elliott. Então parabéns ao Chase Elliott, né? Perdão, parabéns ao Chase Elliott também, porque o Chase Elliott fez um grande sprint. O Sprint Shootout, ele não venceu nenhum segmento, mas ele foi classificado pelos votos, né? Mas enfim, o Trevor Bayne venceu, o Chase Elliott bem no finalzinho, sim, uma chegada mínima mesmo, né? Foi no photo finish a vitória do Trevor Bayne. Então o Trevor Bayne avançou, né? Venceu o segmento e ele avançou para o Star Race. Aí esse piloto, pessoal, quem venceu, né, quem avança para o Star Race, ele é eliminado da corrida, então ele foi para a garagem. Continuou a corrida, o segmento mais 25 voltas. Aí quem venceu o segmento foi o Greg Biffle, pessoal. O Jack Roush aí, né, ficou super feliz. A Roush Fenway aí, enfim, conseguiu boas vitórias, né? Apesar de ser um sprint shootout, apesar de ser uma corrida de classificação para o All-Star, mas foram boas corridas aí. Creio que se tenha dado um pouco mais de ano na equipe aí, na Roush como um todo, sim, né? Foram 2 vitórias seguidas da equipe. Então o Greg Biffle, com essa vitória, ele avançou, garantiu sua vaga para o All-Star Race, né? E a última vitória foi no terceiro segmento, foi do Kyle Larson. Esse sim aí, fizeram ele e o Chase Elliott trabalho, uma batalha épica. O Chase Elliott relargou em 8º, o Kyle Larson largou em 1º, né? O Chase Elliott veio babando, costurando todo mundo muito bem mesmo. O Chase Elliott, pessoal, que está mostrando cada vez mais que o menino está preparado, o menino é vencedor, pode ser campeão, tem um carro bom, tem um carro preparado, e assim, ó, o menino tem bala na agulha, não é qualquer um não, esse menino aí não, foi um achado muito bem achado da Henrique, né? Trazer esse cara aí para substituir o campeão, o nosso glorioso Jeff Gordon. O Jeff Gordon, pessoal, esse é épico. Jeff Gordon é épico. Não tem nem o que falar do Jeff Gordon. Então, substituir esse cara, não tem nem o que falar dele. Tem que ser muito bom. E, sinceramente, o Chase Elliott está fazendo por merecer esse carro 24 aí. Ele tirou toda a diferença, relagou em oitavo, teve uma distância boa para tirar, tirou, chegou no Kyle Larson, travaram uma batalha épica os dois, chegaram batendo porta a porta os dois, né? Parabéns ao Kyle Larson pela sua vitória, mas parabéns também pro Chase Elliott por ter peitado o Kyle Larson e ter lutado por essa vitória aí. Então, o Kyle Larson avançou. Só relembrando, avançou o Trevor Bayne, que venceu o primeiro segmento, Greg Biffle venceu o segundo, e o Kyle Larson avançou também por ter vencido o terceiro segmento. Quais foram os dois pilotos que avançaram por votação? Danica Patrick, claro, barbada, né? Com certeza iria avançar. E o Chase Elliott também avançou pela votação, né? Foram os cinco que foram já classificados para o All-Star. Passando um pouquinho de tempo aí, vamos adiantar a hora. A hora do All-Star Race, como eu já falei, um evento maravilhoso, muito bem preparado. Todos os times entrando junto, né? Os times mecânico-chefe ali e os seus mecânicos de boxe, todo mundo entrando junto com seus pilotos aí. Muito legal essa jogada da NASCAR, muito interessante. Depois disso daí veio a corrida que foi muito boa do Sprint All-Star. Mas eu vou confessar pra vocês, viu? O Sprint Shandown vale a pena assistir, pessoal. Se você não assistiu, não tem tempo de assistir, quer assistir uma corrida só, assiste o Sprint Shandown. E o Sprint All-Star assista só as últimas voltas ali, né? O finalzinho da corrida ali, que foi quando o Joey Logano surpreendeu todo mundo e venceu a corrida. O Sprint All-Star Race, pessoal, foi uma corrida interessante. Vencedor foi o Joey Logano, né? Parabéns ao Joey Logano por ter vencido. Venceu o All-Star e levou um checão de $1 milhão para casa. O Keselowski foi o segundo, o Denny Hamlin Jr. foi o terceiro, Carl Edwards e o Kurt Busch o quinto, né? Quem liderou essa corrida aí? O Brad Keselowski também teve um momento dominante ali, que ele conseguiu vencer conseguiu liderar alguma coisa ali, né? Foi importante essa parte dele, essa decisão dele aí. O Kyle Busch também apareceu bem, o Kevin Harvick também apareceu bem, claro, o Kevin Harvick sempre aparece bem. O Kyle Larson liderou 18 voltas, o Matt Kenseth também apareceu, o Carl Edwards também apareceu para liderar, mas quem venceu foi o Diologano que assumiu a liderança aí, faltando duas voltas para acabar a corrida e deixou o Kyle Larson para trás. O Kyle Larson, coitado, que vem se destacando, merece destaque o Kyle Larson. Mas aí o pessoal da Cup aí realmente engoliu ele. E o Joey Logano venceu a corrida do Sprint All-Star Race. Parabéns ao Joey Logano pela sua vitória, né? Parabéns aí a NASCAR pelo evento. A Penske evoluindo, né? A Penske aí terminando muito bem. Eu quero só ressaltar aqui, apesar do Trevor Bayne ter vencido o segmento 1, né? Apesar não. Ele venceu o segmento 1, fez um bom All-Star, tá, pessoal? Terminou a corrida em sétimo colocado e o Greg B foi oitavo logo atrás dele aí. Como eu falei, o Jack Roush, né, parece que preparou muito bem os seus carros aí para esse final de semana do All-Star. A Roush andou muito bem. Eu fico feliz quando eu vejo a Roush andando bem de novo. Então, parabéns a Roush aí pela sua corrida no All-Star Race. A Chip Ganassi foi muito bem, né? Foi o 16º, 17º aí. Não, foi muito interessante. E a Joe Gibbs, né, pessoal? O melhor carro da Joe Gibbs apareceu aqui em quarto com o Carl Edwards. E o outro carro foi o Danny Herring em nono colocado. O Kyle Busch foi apenas o décimo colocado, né? Fechando o top 10 aí. Ou seja, os três carros da Gibbs dentro do top 10. A Hendrick Motorsport teve dois carros, que foi o Dan Hall Jr. em terceiro e o Chase Elliott em sexto, né? O Jimmy Johnson não foi muito bem, o Jimmy Johnson terminou em 12º. Então, um resultado não muito expressivo aí. Na minha opinião mesmo, pessoal, eu penso que a Hendrick Motorsport deveria terminar pelo menos com três ou até os quatro carros dentro do top 10. Mas, enfim. All-Star Race, né, pessoal? O bicho pega mesmo e tudo acontece. Tivemos também um probleminha aqui, né? Um entrever aqui entre o Tony Stewart, né? O Casey Kent também acabou sendo envolvido nesse probleminha aí. Mas depois deu tudo certo para eles conseguiram continuar a corrida. Problemas maiores realmente foram para o Matt Kenseth, né, o Casey Kane e o Tony Stewart, que foram para a garagem, não conseguiram continuar e nem dar sequer mais uma volta na corrida. Pessoal, grande corrida do Sprint All-Star, mas o Sprint Shutout foi muito melhor. Assistam o Sprint Shutout, eu recomendo assistir. Uma corrida rápida, tá, pessoal? Uma hora e 40 mais ou menos, já está tudo resolvido. Assistam porque foi muito bom. E mais aí, vão colocar mais uma estrelinha para a NASCAR pelo excelente, belíssimo evento lá em Charlotte do Sprint All-Star Race. Mas na minha opinião, poderia estar sempre trocando essa pista aí, porque acho que o pessoal anda meio cansado de Charlotte, que a audiência da corrida não foi muito interessante não, tá, pessoal? Apesar de ser uma boa corrida, ser um evento bem aceito, parece que a audiência aí caiu mais um pouquinho e não foi muito favorável não. Não é muito favorável, né, essas audiências caindo igual vem caindo da NASCAR aí. Mas enfim, vamos lá. Corrida não válida pelo campeonato, ou seja, não teve pontos essa corrida aí, foi apenas um All-Star mesmo. Então, pessoal, é isso mesmo que tem para falar do All-Star. Uma grande corrida, grande surpresa aí, o Joe Logano. O Kyle Larson continua numa sequência boa de corridas. Andou bem em Dover, andou bem no Sprint Shutout, andou bem no All-Star Racing, estava ali na porta para vencer. Eu creio que vai fazer uma grande Coca-Cola 600 o Kyle Larson. Olha lá se ele não vencer essa corrida da Coca-Cola 600, o Kyle Larson, né? Que com certeza é um destaque maior do final de semana do All-Star, né? Então, parabéns ao Kyle Larson, bateu, teve problemas, né, na briga com o Joe Logano, mas merece destaque sim o Kyle Larson, que está evoluindo, está num bom momento o Kyle Larson, está numa boa fase aí. Duas corridas, uma válida e uma não válida pelo campeonato. Mas assim, tá num bom ritmo aí, mostrando que tá a fim de vencer, tá perseguindo a vitória. Eu tenho certeza que com essa perseguição que ele tá fazendo, daqui a pouco ele consegue vencer uma corrida aí, até antes do Chase se classificar pro Chase. Pessoal, para falar do Sprint All-Star Race, é isso mesmo, né? Eu volto daqui a pouco para o bloco das perguntas e fazer um preview para a Coca-Cola 600.